Fecheiro 29. Primeiro tomamos uma estrada que seguia ao longo da margem ocidental do Nilo, descendo durante vários quilómetros. Praticamente não necessitávamos de um guia para nos mostrar o caminho para a Grande Pirâmide, pois esta esteve sempre visível, desenhando-se cada vez maior à medida que nos íamos aproximando. Sob a luz do início da manhã, parecia ser de um rosa pálido e tão plana como um desenho recortado de um pedaço de papiro. Mas à medida que o sol subia no céu e o calor aumentava, a pirâmide tornou-se branca e começou a tremuluzir. Por vezes parecia erguer-se acima da terra e outras vezes estremecia de tal forma que pensei que poderia desaparecer perante os nossos olhos. Mas o guia explicou-nos que essas visões inquietantes eram apenas ilusões provocadas pelas ondas de calor que se erguiam da areia. A pirâmide desenhava-se maior e depois ainda maior. Olhei de relance para Antípatro e vi que estava tão surpreendido quanto eu. Uma coisa era ouvir dizer que a Grande Pirâmide é o maior objeto alguma vez feito pelo homem. Outra era vê-lo de facto. A minha imaginação não fora capaz de me preparar para a escala espantosa do que estava a ver. O planalto era entrelaçado de caminhos cerimoniais e polvilhado de templos, altares e santuários. Mas, graças ao festival que decorria em Mênfis, não se via viva alma. A solidão era perturbadora. Uma parte de mim estava feliz por ter esperado por aquele dia, para que nos fosse permitido termos as pirâmides só para nós. Mas também me senti ligeiramente perturbado por sermos as únicas partículas de humanidade naquela planície vasta e arenosa. A minha noção de perspectiva fora destruída. Em vão procurei uma forma de calcular o tamanho e a distância. Só por uma vez a Grande Pirâmide esteve bloqueada do meu olhar quando passámos perto de uma enorme duna de areia que parecia deslocada por entre os templos que nos rodeavam. Depois de termos passado pela duna, a Grande Pirâmide reapareceu e encheu todo o meu campo visual, não só de um lado para o outro, como de cima a baixo, pois a estrutura era quase tão alta como era larga. Ao longe, a pirâmide parecia construída a partir de um só bloco de pedra, tão suave era a sua superfície. Mais de perto, pude constatar que era composta por muitas pedras diferentes, habilmente ajustadas, e que tais pedras eram de muitas cores e texturas diferentes: violeta claro e azul acetinado, verde mar e amarelo. Umas tão opacas quanto o mármore e outras tão translúcidas quanto a luz do sol presa numa onda. Ao longe, todos estes tons se fundiam num só e pareciam cintilar em branco. Esperara que a Grande Pirâmide fosse imensa, mas não que fosse tão bela e tão primorosamente construída, tão fascinante de se observar, tanto ao perto como à distância. Em redor da base da pirâmide tinham-se acumulado grandes montes de areia. Permanecemos sob os camelos e começámos lentamente a contornar a base. A face oriental da pirâmide apresentava-se resplandecente ao sol da manhã. A face sul brilhava sob os raios inclinados. E a face ocidental estava completamente mergulhada nas sombras. Erguendo os olhos, observei o sol despontando sobre a ponta da pirâmide, onde pareceu pairar como uma bola de chamas. Quem construiu tal maravilha? Exclamei. E como? Kemsa abriu a boca para responder, mas Antípatro foi mais rápido. Segundo Heródoto, o faraó Quéops empregou 100 mil homens só para construir a estrada por onde seriam transportadas as pedras a partir da Arábia. Só esse trabalho demorou 10 anos. A construção da pirâmide demorou outros 20. Primeiro, a estrutura foi construída em camadas, como degraus, e depois as camadas foram revestidas de cima para baixo, com enormes pedras do acabamento, colocadas no sítio, com recurso a uma série de alavancas engenhosas. Por fim, toda a superfície foi polida até brilhar. E Quéops foi sepultado no interior? Heródoto diz que Quéops jaz numa câmara profundamente enterrada sob a pirâmide, uma espécie de ilha subterrânea rodeada de água, transportada subterraneamente desde o Nilo. Enquanto eu tentava visualizar uma câmara fúnebre, Kemsa limpou sonoramente a garganta. Na verdade, disse ele, as pedras das pirâmides não foram postas no seu lugar por meio de gruas ou alavancas. Antes foram içadas ao longo de enormes rampas de terra, construídas especialmente com esse objetivo. Que disparate! Exclamou Antípatro. Tais rampas teriam de ser enormes, maiores em volume do que a própria pirâmide. Se foram realizados trabalhos em terra assim tão gigantescos, onde se encontram os seus restos? Era verdade que não existiam grandes montes de terra em parte alguma do Planalto. Existiam dunas por aqui e por ali, incluindo a grande duna por entre os templos, pela qual tínhamos passado no caminho. Mas até esse monte era minúsculo quando comparado com a grande pirâmide. Os mesmos que construíram as rampas desfizeram-se delas quando terminaram, respondeu o guia. A terra foi transportada até ao Nilo, que a levou ao longo do rio, dando origem às muitas ilhas do delta. E já que perguntas se Quéops foi enterrado lá dentro, jovem romano, dir-te-ei que não. O faraó abusou de tal forma do seu povo, quando o obrigou a construir este túmulo enorme, que ao morrer os súbditos se recusaram a colocá-lo na pirâmide e sepultaram-no noutro local. A pirâmide está vazia. Como podes tu saber tal coisa? Perguntou Antípatro. O guia sorriu. Não vos disse que eu, Kemsa, sou o melhor dos guias? Sei coisas que os outros não sabem. Sigam-me. Kemsa conduziu-nos mais uma vez para a face sul da pirâmide, tendo feito um sinal que aquietou todos os três camelos. Eu teria ali ficado indefinidamente, fitando a pirâmide de boca aberta, se o meu camelo não tivesse dobrado os joelhos e inclinado o corpo para a frente, tornando claro o seu desejo de se ver livre de mim. Quando a criatura virou a cabeça e se preparou para cuspir, desmontei apressadamente. Antípatro fez o mesmo, ainda que com mais dignidade. Entramos? Sugeriu o guia. É possível? Os olhos de Antípatro abriram-se muito. Com Quemsa por guia, tudo é possível. Sigam-me. A face da pirâmide devia outrora ter sido lisa como vidro, impossível de escalar. Mas o tempo gastara e corroera as pedras, fazendo com que se tornasse possível escalá-la, procurando pontos de apoio por entre as pequenas rachas e fissuras. Temia que Antípatro considerasse o esforço demasiado vigoroso. Mas como tantas vezes antes, durante a nossa viagem, o meu velho tutor revelou uma destreza e uma energia espantosas para um homem da sua idade. Antípatro podia queixar-se de ter de subir alguns degraus para chegar ao nosso quarto na estalagem, mas nada o impediria de chegar ao cimo da pirâmide. Talvez a 2/3 do cimo, Quéops conduziu-nos a um local onde uma laje lisa podia ser erguida sobre um pivô. A porta escondida estava tão bem colocada que se tornava praticamente invisível. Antípatro e eu jamais a teríamos encontrado sozinhos. impressionante. Heródoto não faz qualquer referência a uma entrada para a Grande Pirâmide, disse Antípatro. Não? Perguntou Camsa. Isso é porque esse tal Heródoto não me tinha como guia. Cuidado com a cabeça. Camsa segurou a porta. Enquanto Antípatro e eu entrávamos, usando o ombro para manter a porta aberta, Camsa apresentou 3 tochas, uma para cada um de nós, e usou uma pederneira para as acender. Uma vez acesas as tochas, deixou a porta fechar-se. O poço estreito e íngreme que se abria à nossa frente mergulhava na mais absoluta escuridão. Reparei com algum alívio que havia uma corda que podíamos usar para nos apoiarmos durante a descida. Querem continuar? Perguntou Camsa. Antípatro parecia pálido sob a luz da tocha. Engoliu em seco. Não vim até tão longe para abdicar de uma oportunidade, para ver algo que nem Heródoto viu. Segurou a tocha com uma mão e a corda com a outra. Conduz-nos. O guia ia à nossa frente. Eu e Antípatro seguimo-lo. Mas se não há nenhum túmulo lá embaixo, o que há para ver? Perguntei. Ainda que tivesse falado baixo, a minha voz ecoou de ambos os lados do poço. Para o saberem, têm de ver por vós mesmos, respondeu Camsa. Senti-me subitamente inquieto. E se a pirâmide sempre fosse um túmulo, não de reis, mas de tolos comuns como eu, conduzidos para a morte e emboscados por bandidos egípcios que se faziam passar por guias? Haveria no fundo uma câmara cheia de esqueletos ao qual o meu em breve se juntaria? Que ironia se a grande pirâmide se revelasse o último descanso, não de Quéops, mas de Gordiano de Roma. Disse a mim mesmo que não havia nada a recear. A minha inquietação devia-se apenas à escuridão, aos estranhos ecos e ao espaço apertado do poço descendente. Agarrando com força as tochas e a corda, continuámos a nossa descida lenta e contínua. Por fim, o piso tornou-se plano. Depois de termos passado por um curto corredor, penetrámos numa câmara de dimensões consideráveis. Sob a luz tremuluzente da tocha, discerni a presença de um teto, talvez uns 6 metros sobre as nossas cabeças. As paredes pareciam feitas de granito sólido, cuidadosamente aplicado e polido, mas sem qualquer tipo de decoração. A câmara estava vazia, com exceção de um gigantesco sarcófago talhado a partir de um bloco sólido de granito. O sarcófago não tinha tampa. Além disso, não existiam quaisquer decorações ou entalhes na sua superfície. Poderá este ser o sarcófago do grande Quéops? Sussurrei. Num monumento tão espantoso, esperar encontrar uma câmara fúnebre de grande esplendor. Trata-se de uma câmara fúnebre, sim. E aquilo é um sarcófago, disse Camsa. Mas como já vos disse, não há qualquer Quéops. Podem ver por vocês mesmos. Antípatro e eu avançámos até ao sarcófago e espreitámos para o seu interior. O meu tutor perdeu o fôlego e eu também. Camsa, que parecia saber tudo sobre a pirâmide, estava errado em relação ao sarcófago. Este não se encontrava vazio. Havia um corpo no seu interior. Para um faraó, estava vestido de forma muito simples, não com trajes reais, mas com uma longa túnica e um nemes simples, roupas não muito diferentes das que eu estava a usar. As mãos sobre o peito e o rosto barbeado eram de um homem de meia idade, moreno do sol e um pouco enrugado, mas para alguém morto há centenas, se não milhares de anos, estava espantosamente bem preservado. Consegui, inclusivamente, ver a barba que começava a nascer no queixo. Antípatro dissera-me que a mumificação egípcia era um processo sofisticado, mas aquele espécime era extraordinário. Vendo a nossa reação aturdida, Kemsa ergueu uma sobrancelha e avançou na nossa direção. Quando deparou com o corpo no interior do sarcófago, estacou. Sob a luz tremeluzente da tocha, vi-o empalidecer. Tinha os olhos muito abertos e o maxilar pendia aberto. O seu espanto era tão extremo que pensei que devia estar a representar, até emitir um guincho e cair para trás desmaiado, deixando cair a tocha ao chão. Enquanto Antípatro cuidava dele, virei a atenção para o corpo no sarcófago e percebi o que fizera Kemsa guinchar. A múmia tinha aberto os olhos. Pestanejou. Depois, sentando-se, falou num sussurro rouco. Ainda estou vivo ou estou morto? Onde estou? O sacerdote de Ísis prometeu que um salvador viria até mim. Senti o coração a bater no peito. A minha cabeça ficou leve. Por um instante temi que também eu fosse desmaiar. No entanto, como Antípatro realçara, eu era romano. Podia estar desconcertado, mas, em certa medida, parecia-me que devia haver uma explicação para o que estava a acontecer. Para começar, o homem no interior do sarcófago falava um grego impecável, com a pronúncia local que eu ouvira em Mênfis. Aquele não era Quéops. Também não era uma múmia, pensei, sentindo um estremecimento de dúvida, quando o homem se inclinou na minha direção e me agarrou o braço com uma mão fria como gelo. O homem fitou-me e sussurrou, sibilante: Que local é este? Quem és tu? Engoli em seco. O meu nome é Gordiano. Sou um visitante de Roma. Estás dentro da grande pirâmide. O homem libertou-me, depois cobriu o rosto e começou a soluçar. E tu quem és? Perguntei, já nada temendo, pois o homem no interior do sarcófago parecia mais digno de pena do que assustador. E o que fazes aqui? Há quanto tempo te encontras aqui no escuro? O homem parou de soluçar e foi-se recompondo de forma gradual. Sentou-se direito no sarcófago. Os seus movimentos eram rígidos. Tinha os olhos baços e o rosto não revelava qualquer expressão. Parecia tão inanimado que, por um instante, sob determinada luz, me perguntei se, afinal de contas, não se trataria de uma múmia. Se queres saber a história de Djal, filho de Rutine, disse o homem, ajuda-me a sair desta maldita caixa de pedra. Conduz-me para fora desta escuridão, de volta à luz do dia, e contar-te-ei tudo, jovem visitante de Roma. Quando emergimos do poço, o brilho do sol do meio-dia cegava. Kemsa, envergonhado por ter desmaiado, lançava olhares furiosos ao estranho, que parecia mais ofuscado pela luz do sol do que qualquer um de nós. Como viria a saber mais tarde, o homem tinha estado dentro da pirâmide, na mais absoluta escuridão, durante não menos que 2 dias. Kemsa extinguiu as tochas e preparou-se para descer, mas Antípatro segurou-me. Não nos encontramos muito longe do cimo da pirâmide, Gordiano. Vamos subir até ao topo? Mas o homem do sarcófago, que tem? Perguntou Antípatro em voz baixa. Sim, pregou-nos a todos um grande susto, mas e depois? Se um qualquer louco deseja passar o seu tempo deitado no sarcófago vazio de Quéops, não vejo por que tal deva ser uma preocupação nossa. Estamos na grande pirâmide, ao meio-dia, Gordiano. Temos a oportunidade de nos encontrarmos no seu topo, precisamente na altura em que a pirâmide não lança qualquer sombra. Ergueu a voz e falou com o guia. Kamsa, ajuda este homem a descer e dá-lhe alguma água. Eu e o Gordiano vamos terminar a subida. Parecendo desagradado, Kamsa fez, ainda assim, o que lhe era pedido. E os dois homens iniciaram a descida. Mas sente-se preparado, mestre? Perguntei-lhe. Já se esforçou muito hoje e o sol está tão quente. Ainda eu estava a expressar as minhas dúvidas, já Antípatro começara a escalada. Resmungando contra a natureza voluntariosa de Antípatro, segui-o. Quando cheguei ao cimo, tentando recuperar o fôlego, os meus esforços viram-se recompensados para lá de tudo o que alguma vez poderia esperar. O topo da grande pirâmide tinha estado originalmente coberto de ouro ou de um outro metal precioso, a julgar pelo que restava das cavilhas e dos grampos que tinham fixado o metal à pedra rudemente talhada. Tal esplendor já não era visível. Há muito que alguém pilhara o metal. Mas a vista era espetacular e diferente de qualquer outra existente na Terra. De norte para sul, observava-se o vasto delta verde, a desordenada cidade de Mênfis, o Nilo sinuoso que desaparecia ao longe, e as montanhas irregulares da Arábia, mais além. Por baixo de nós, os vários templos e santuários do Planalto pareciam modelos construídos por um arquiteto. Entre eles voltei a reparar na grande e incongruente duna de areia pela qual tínhamos passado no caminho. Para sudeste, fitei o rival da grande pirâmide. O seu pico estava claramente abaixo de nós, mas era ainda assim enorme. Virando-me para o oeste, fitei a assustadora beleza das zonas selvagens da Líbia, uma vastidão sem caminhos, de montanhas afiadas e desfiladeiros. Pensara que nenhuma vista poderia igualar a do mausoléu em Halicarnasso ou do zigurate na Babilónia, mas encontrar-se no cimo da grande pirâmide é realmente olhar para o mundo como os deuses o devem ver. O vento do deserto soprou-me nos ouvidos e secou-me o suor da testa. Durante muito tempo, eu e Antípatro permanecemos agachados naquele lugar intemporal, assimilando a vista. Por fim, conduzindo o olhar para a base da pirâmide, vi o nosso guia e o estranho do sarcófago sentados na sombra lançada pelos camelos e bebendo água de uma das peles que o guia trouxera. Tenho sede, disse eu. A descida foi mais difícil que a subida. Avançámos com cautela, sem pressas. Temia que, a qualquer momento, Antípatro pudesse desequilibrar-se e cair. Mas fui eu quem realizou um movimento descuidado perto da base, acabando por deslizar descontroladamente ao longo dos últimos 15 metros, aterrando sobre uma pilha de areia encostada à base. Incólume, mas deveras envergonhado. Kamsa só me deixou beber alguns golinhos de água, dizendo que era perigoso beber demasiada água depressa demais. Para tomarmos a nossa refeição do meio-dia, sugeriu que nos retirássemos para um templo próximo. Com o estranho montado atrás de Kamsa, conduzimos os nossos camelos até à mais pequena das três pirâmides. Para lá dela, deparámo-nos com três túmulos, muito mais pequenos, também eles de forma piramidal, mas construídos em degraus, nos quais não reparara antes. Quantas pirâmides existem no Egito? Perguntei. Existem muitas, muitas pirâmides, disse Kamsa, centenas delas, não só aqui no Planalto, mas ao longo de todo o Nilo. A maioria é muito pequena em comparação com a Grande Pirâmide. À frente de uma destas pirâmides mais pequenas, encontrava-se um pequeno mas belo templo dedicado a Ísis. As colunas pintadas de cores fortes, com a forma de hastes de papiro, flanqueavam a entrada. Por norma, havia ali muitos adoradores, explicou Kemsa, mas naquele dia estavam todos no Festival de Mênfis, sentados nos degraus do templo, à sombra. Comemos a nossa refeição de pão ázimo, aipo selvagem e romãs. Com alguma relutância, o homem da pirâmide aceitou um pouco da nossa comida. Antípatro não lhe prestou grande atenção, mas eu estava curioso. Dizes que o teu nome é Djal? O homem assentiu. E há quanto tempo estavas ali? Djal franziu o sobrolho. Não tenho como saber. Entrei no 7º dia do mês de Paini. Mas isso foi há 2 dias, disse Kemsa, dirigindo-lhe um olhar desconfiado. Tens estado lá dentro durante todo este tempo? Perguntei. Sim. Tinhas alguma luz? Tinha uma tocha quando entrei, mas depressa se apagou. Tinhas comida ou água? Nenhuma. O que fizeste? Deitei-me no sarcófago. Como sacerdote, um sacerdote precisamente deste templo, me disse que fizesse. E esperei pela chegada daquele que me salvaria. Pensei que talvez Anubis aparecesse com uma mensagem dos deuses, ou um dos meus antepassados da Terra dos Mortos, talvez até o Ká do meu pobre pai. Mas não veio ninguém. Deixei-me ficar deitado na escuridão à espera, umas vezes acordado, outras a dormir, até que por fim já não era capaz de perceber se estava acordado ou a dormir, ou mesmo se ainda estava vivo. E não veio ninguém. Que tolo fui! O homem começou de novo a chorar, ou antes a realizar os movimentos do choro, pois não creio que tivesse umidade suficiente dentro dele para produzir lágrimas. Prometeste que nos contavas a tua história, lembrei eu, com suavidade, no intuito de acalmá-lo. O homem mordiscou um pouco de pão e bebeu alguns goles de água. Muito bem. Sou Djal, filho de Routine. Toda a minha vida vivi em Mênfis, tal como os meus antepassados antes de mim, durante muitas gerações, mesmo antes de os Ptolomeus governarem o Egito. A prosperidade da minha família tem variado de geração em geração, mas todos os filhos se têm sempre assegurado de que os seus pais recebem os rituais adequados a quando da sua morte e são mumificados de acordo com os padrões da primeira classe, nunca da segunda ou da terceira. Desculpa, não compreendo. O guia pigarreou. Permitam que explique. Existem 3 categorias de mumificação. A de primeira classe é dispendiosa, a de segunda, menos, e a de terceira é muito barata, apenas para os pobres.